por PageCast. Fala, Pilaters! Vamos ouvir hoje músicas que estão em um grande evento de cultura musical, o Lollapalooza. Criado pelo ex-vocalista da banda Jane Addiction, Perry Farrell, o Lollapalooza é um festival de música anual composto por gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk rock, bandas de hip hop, e performances de comédia e danças, além de estandes de artesanato. Nos próximos 29, 30 e 31 de março, no Jockey Club São Paulo, bandas como The Killers, Cake, Copacabana Club, Queens of Stone Age, Franz Ferdinand, Ludov e Pearl Jam estarão no evento. Agora vamos de Ludov, Copacabana Club e Cake. Ready for your miracle? Ready for your miracle? Yes, I'm looking for it.

Epílogo. Thank you. Who needs to know? She tells herself.